16 horas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante. É, aqui pela Rio Sul Rádio, né? Ou então pelo podcast, assim que a edição do programa é terminada, ela é colocada lá no podcast. Caso você não conheça, basta digitar aí podcast.riosurradio.com que você vai ouvir a edição de agora, depois de terminada, e também as anteriores, né? Além de outros programas de fim de semana da Rio Sul Rádio. Bom, a edição de hoje vai começar com Tom Hooker, essa que você está ouvindo aí no fundo. Bacana, né? Pegada anos 80. O nome da música é Looking for Love. Também teremos aí Stars on 54, Sean Christopher, Queen, Plus Staples, Information Society. Tudo isso no primeiro bloco. Então, já deu pra sacar como é que vai ser a pegada dessa primeira parte do Flash House, né? Então é o seguinte, como eu sempre digo, remaneja aí a mobília, né? Chega aquele móvelzinho pra cá, a cadeirinha pra lá, a mesinha pra lá, o banquinho pra cá, arruma um espacinho na sala pra você soltar o esqueleto, né? Sacudir o esqueleto, aumenta o volume e deixa o resto com o DJ Marcante. Você está ouvindo Flash House. Looking for love. In the Magic. I find myself alone again, all alone with you.

Yeah. Flash house. Try to keep the frequency.

Gibt er mal jemand, der die Dinge besser kann. Es gibt immer etwas, das den Bogen weiterspannt. Es geht immer nur viel mehr, die Zeit wird weniger. Und jedes Wort in deinem Mund wird immer wichtiger. Auch wenn du immer rennst, du kommst nicht wirklich weit. Du kannst nicht größer sein als die Unendlichkeit. Im Weltall bist du nichts, nur ein kleiner Astronaut. Läufst auf der Umlaufbahn, weil du dich nicht zu fliegen traust. Das tust du jeden Tag, bist einer von Millionen. Und das verändert nichts, die Sterne sind eine Illusion. Du hast noch viel zu tun, zu viel.